voltou o CD Melodix, garoto do Melody toca pra ti. A batida incomparável do Melody do Pará. Garoto do Melody. O CD mais moderno do Brasil. CD Melodix com a marca GDM Produções. Alô galerinha, aqui é o cantor Garoto do Melody. Estou trazendo pra vocês mais um CD Melodix, esse do mês de novembro e dezembro. E agora com o seu alô. Produção Garoto do Melody, é o batidão que é show. Era uma vez, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Coloque a culpa em mim. Oh não, oh não, o garoto voltou. Nessa história tenho algo a confessar. Já entendi muito bem o que aconteceu. E ainda que doa, tenho que aceitar que você não é má, que o mal sou eu. Você nunca me conheceu de verdade, e a magia que te fez se apaixonar. E eu não queria estar em seu lugar, porque o seu eu foi me conhecer. Não é você, não é você, não é você, sou eu. Não quero te fazer sofrer, é melhor esquecer e deixar tudo assim. Coloque a culpa em mim. Não é você, não é você, não é você, sou eu. Não quero te fazer sofrer, é melhor esquecer e deixar tudo assim. Coloque a culpa em mim, está bem. Eu realmente não quero mais lutar. Eu realmente não quero mais fingir. Dance comigo esse melody. Então coloque a culpa em mim, sim. Eu realmente não quero mais lutar. Eu realmente não quero mais fingir. Dance comigo esse melody. Então coloque a culpa em mim. Não é você, não é você, não é você, sou eu. Não quero te fazer sofrer, é melhor esquecer e deixar tudo assim. Coloque a culpa em mim. Não é você, não é você, não é você, sou eu. Não quero te fazer sofrer, é melhor esquecer e deixar tudo assim. Coloque a culpa em mim. Garoto do Melody, no batidão que é show. Eu realmente não quero mais lutar. Eu realmente não quero mais fingir. Dance comigo esse melody. Então coloque a culpa em mim, sim. Eu realmente não quero mais lutar. Eu realmente não quero mais fingir. Dance comigo esse melody. Então coloque a culpa em mim. Não é você, não é você, não é você, sou eu. Não quero te fazer sofrer, é melhor esquecer e deixar tudo assim. Coloque a culpa em mim. Não é você, não é você, não é você, sou eu. Não quero te fazer sofrer, é melhor esquecer e deixar tudo assim. Coloque a culpa em mim. Você só precisa de um beijo. Você só precisa de um beijo. Esse beijo que eu sempre te prometi. Coloque a culpa em mim. Olá, saudade demais. Só meu batera. Já mandando aquele alô especial pra DJ DS inabalável. CD Melodix. Quando você vê o menor de Corolla, não chora, não chora. 66XT passando só com uma roda. Ela joga, ela joga. Quando você vê o menor de Corolla, não chora, não chora. 66XT passando só com uma roda. Ela joga, ela joga. Hoje ela tá na petidão, dançando o batidão lá no Mais Que Som. Com DJ Anderson Top, DJ Rafael Mix, DJ Júnior Cyborg. Hoje ela tá na petidão, dançando o batidão lá no Mais Que Som. Com DJ Anderson Top, DJ Rafael Mix, DJ Júnior Cyborg. Quando

encaixa no meu. Baby, esse beijo é demais. O que seu corpo faz, mas nem o faz. Derretes todo gelo em mim. Não sei viver sem ti. Segue a melodia, deixa te guiar. Tu és perfeito, não te meto um defeito. Só te quero fazer feliz. Se te magoei, nunca quis. Ai, amore, vai ficar calore. E aí, DJ Giovanna de Xinguara. Josima, Voyage, bagulho doido, sente a pressão no seu coração. Voyage, bagulho doido, sente a pressão no seu coração. E vai descendo mais gelada. Hoje eu tô pra farra, curtindo com as gatas no Voyage, que é sensação. É som de alto nível, fazendo a diferença. Dá-lhe automotivo, pressão. Voyage, bagulho doido, sente a pressão no seu coração. Voyage, bagulho doido, sente a pressão no seu coração. Voyage, bagulho doido, sente a pressão no seu coração. Voyage, bagulho doido, sente a pressão no seu coração. DJ Elias Batida. DJ Fabrício Imbatível, criando tendências no Pará. Voyage, bagulho doido, doido, doido. Voyage, bagulho doido, doido, doido. Voyage, bagulho doido, doido, doido. Voyage, bagulho doido, doido, doido. Joga essa mãozinha lá pra cima. Bora entrar no clima que o Voyage já chegou pra endoidar. É o automotivo, pressão de Castanhal. E no comando tem o Josima. Voyage, bagulho doido, sente a pressão no seu coração. Voyage, bagulho doido, sente a pressão no seu... Produção Garoto do Melody. Meu batidão que é show. Toda sexta noite ela se prepara toda. Cabelo e sol, salto 15 e pouca roupa. Toda abusada, bem provocante. Quando ela passa para a rua inteira, não tem um que não pense besteira e manda ver. Ela rebola e começa a descer. Kika, ela é do poder. Sensualizando, ela vai descendo, empinando o bumbum, enlouquece qualquer um. Desce, vai rebolando até embaixo. Eu te falei, essa mina é babado. Ela é a dona da porra toda. Essa mina é louca. Ela fica louca. Ela é a dona da porra toda. Essa mina é louca. Ela fica louca. Ela é do poder. Sensualizando, ela vai descendo, empinando o bumbum, enlouquece qualquer um. Desce, vai rebolando até embaixo. Eu te falei, essa mina é babado. Ela é a dona da porra. Essa mina é louca. Ela fica louca. deixa rolar e vou te esquecer. Vou viver sem você. Vou ter que te esquecer. Sei que na solidão eu não vou ficar. Já estava sozinho há tempos, mesmo estando ao teu lado. Pra ligar pra ela, antes deu uma vontade.